apareceu só para me dizer adeus. Arrumou as suas malas e comprou sua passagem para onde eu não sei. Oh, oh, oh, oh. Arrumou as suas malas, comprou sua passagem para onde eu não sei. Evitei a despedida, foi só para não chorar. E o meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar. E o meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar. Vou fazer o meu apelo, pois é grande o desespero ficar longe de você. Agora volte à nossa cama e diga que me ama, que seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu.